Sabe uma coisa que ia ser legal em vez da gente falar a frase? E quem que diz que Tipo, vamos falar frase? é, então, na hora que o Team Blue chama, Só fala, eu né, falo. cumprimento, assim, aí galera, e faz um, tipo, cantarola, uma musiquinha de jogo, saca? Ah, sinta-se à vontade, Edu. Edu. É, Ah, ué. Edu. Não dá, Edu, sabe por quê? Porque cantar música, cantarolar a música do jogo fica meio estranho, cara. Tipo, É, não sei. tipo. Mas sinta-se à vontade, Edu. Não, te, não, não Mas se faz aí, acanhe. Edu. É, não se acanhe. Seja o diferentão. Faz aí. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tibro, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. E aí, vamos falar de musguinha, musguinha. Doc Brown, solta o som. Junto aqui conosco, ele, Nilson Lopes. Rapaz, mas esse bicho é um miserável. Pra escolher três músicas foi um sacrifício, cara. Que tenso. Bora aí. Mas sacrifício porque não tem ou porque. É, o tanto de música boa que tem no mundo do videogame pra escolher três é difícil. Ok. E agora ele, Ricardo Spider. E aí, cidadãos? O esquema é o seguinte: se você pensa que é muito pequeno pra fazer qualquer diferença, tenta dormir num quarto fechado com um mosquito pra você ver. Ei, parece o Fórmula 1 passando no seu ouvido. É tipo isso, cara. Daí caraca, pra pior. A mosquita é foda. Puta que pariu. É aquela. Aquela musiquinha. Aquela musiquinha. Deu, tu chega, porra. É o pênilongo, velho. Como é que é o pênis quanto? Longo? Ixi. É tão chato quanto. Ixi, eu entendi pênis longo, muriçoca. Foi isso que tu falou? Ixi, que mas é já isso? Tem que levar pro lado. Muriçoca. Né? Juro que eu entendi ele dizer pênis longo. Que merda. Mas, enfim. É claro você entendeu pênis longo porque você é o cara que vê piroquinha no jogo da Atari. Não, não. Nunca. É. É, cara. É. Porra, tu lê. Diga que mas nunca tinha. Viu. Mas tinha mesmo, vocês viram também. Não, não, você viu. Você viu, a gente não. Mas eu mostrei pra vocês, porra. A gente viu um mas, pixel. Enfim. Você julgou o pixel sendo uma piroquinha. Nós não vimos que o pixel fosse uma piroquinha. Porra, o jogo todo é um pixel, mas enfim. Bom, pessoal, como vocês já sabem, hoje nós vamos falar sobre as musiquinhas dos games. Aí, a musiquinha. Ou musicão, né? Tem tanta música tão mais legal nos games que na vida real, até eu prefiro, né? Mas enfim. E então, mas antes, vamos a um recadinho da Red Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora é a hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você tá lá curtindo aquela trilha sonora bacana de um game, vai lá compartilhar que tá ouvindo aquele som, então aproveita e compartilha com a gente lá no nosso Facebook. Lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você é o tipo de pessoa que anda pela rua ouvindo música e tuita o que você anda ouvindo, então tuita pra gente lá no nosso perfil do @machine_cast. E como o tema é essa trilha sonora de jogos, você tá lá curtindo essa trilha sonora de jogos, você tá naquele acervo de músicas, igual o Spider que coleciona músicas de jogos no YouTube, você pode compartilhar com a gente lá na Alvanista, que é a rede social de games. O nosso perfil lá é o @machinecast. E se você quer lá fazer viral, fazer treta, causar intriga, dizer que essa música é ruim, aquela é boa, e fazer até, quem sabe, aquela vídeo zoeira usando trilha sonora de música, você pode acompanhar a gente no nosso grupo do Telegram, que o link tá aí na descrição. Certo, pessoal, não esquecendo aí que se você gosta do MachineCast, ouviu um episódio, achou bacana, quer ajudar a gente, então faz aquela indicação. compartilha aí, indica, manda o arquivo pra uma pessoa que você gosta, pra um amigo, pra um primo, pra um parente. Enfim, ajude a propagar aí a mensagem do MachineCast, e isso ajuda bastante a gente agradece. E a indicação hoje de profissão, né, já que estamos falando de música aí, se você um dia estiver lá na balada ou estiver num bar que tem alguém tocando alguma música lá, chega pra essa pessoa e indica o MachineCast, entendeu? Ele vai estar acostumado só a ouvir as mesmas músicas sempre, você vai chegar lá com uma proposta diferente, um podcast, né? Uma sonoridade diferente aí, quem sabe, né? Você não faz uma amizade, né? Pega outro. Quem sabe ele não toca ao vivo no show, né? Então, pois é, não sabe, né? Vai que. Enfim, ele vai até te agradecer, tá cansado de só ouvir música, vai ouvir o podcast. É isso aí. Olha aí, grande indicação do Spider. Então vamos nos preparar aí para falar das musiquinhas, certo? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos falar aqui das musiquinhas, né? Pra começar, vamos hoje em dia, gente, o que, que vocês têm ouvido aí de músicas dos games aí? Eu confesso que, ultimamente, os games mais atuais, não existe, assim, nenhum tipo de música, assim, que me atrai, assim, que fica marcante na minha mente, como era antigamente, gente. Os games hoje em dia, eu acho que é muito mais visual, gameplay... Realmente. Propriamente trilha sonora. Eu realmente não tenho nenhuma música marcante. Nossa. Cara, eu vou te falar o seguinte. Que música foda. Há uns 2-3 meses atrás eu tava jogando Tales of Zestiria do PlayStation 3. Saúde. E toda vez que eu ia jogar, que eu ia falar, vou ligar, vou jogar. Primeiro eu tinha que ouvir a musiquinha de abertura completa. E às vezes eu ouvia duas, três vezes a musiquinha. Que a música é indecentemente legal, cara. É um solo. Não, peraí. Indecentemente legal. Tipo assim, tu ouve e dá vontade de tirar roupa, ficar nu. Nossa senhora. Alguém xinga alguém, tipo assim. É, xinga alguém. Passa alguém na rua. Caralho, eu tô ouvindo essa porra. Tipo isso. A música, ela... A música tem uns riffs de guitarra, um solo de guitarra, uns negócios. E ela casa com a cena de animação da abertura, assim... Cara, ficou muito legal. De vez em quando eu coloco, assim, coloco só pra ouvir a musiquinha e já desligo e volto pra fazer outra coisa e tudo. Porque ficou realmente muito bom, cara. Mas é uma coisa rara, né, Edu? Hoje em dia tem uma música que realmente marca nos jogos novos, porque... Os jogos novos, o impacto é visual. Hoje em dia, eles deixaram muito o gráfico em destaque e as músicas, não que ficaram ruins. A qualidade melhorou muito, mas não é a mesma coisa que antigamente. Não é nostalgia, a gente. Mas não tá falando eu acho que a questão é o quanto marca a música, sabe? Sim. O quanto marca. Eu, sinceramente, de todos esses jogos novos, não tem uma aquela que entra na tua mente assim que, puta que pariu, tu lembra, tu vê aquela música, tu lembra. Fica cantarolando a música, né? Isso. É, tu toca a musiquinha do Mario 3, do Mario, Super Mario Bros, lá todo mundo conhece, cara, até quem nunca jogou o joguinho conhece a musiquinha. Cara, pior que nesse ponto você tem um pouco de razão, porque de todos os jogos que eu já joguei aqui do Play 3 e tudo, só dois jogos tem a música que se tocar na hora eu já, pá, começo até a cantar e já dá até vontade de jogar o jogo. Aquela... Que é justamente a do Tales of Zestiria e do Tales of Graces F. Eu concordo um pouco com o que o Edu falou aí, a questão da qualidade, que assim, a qualidade sonora melhorou, mas talvez a qualidade musical não melhorou. Sim. Não sei se essa é a forma certa de falar, né? E é o que o Tim Blue falou, dos jogos novos não tem nada muito marcante, assim. Eu acho que as músicas que é o mais dos novos, assim, que eu ouço e presto um pouco mais atenção, talvez seja o do Street Fighter. Porque eu jogo talvez com um pouco mais de frequência. Street Fighter 4 aí, talvez, que é o mais... Tá, mas a música do Street Fighter, tu tá referindo a uma adaptação das músicas antigas ou de algum personagem novo? Não, as músicas em geral, por exemplo, eu gosto muito da abertura do Super Street Fighter 4. A música da abertura é bem legal. Sim, pois é, a música é fantástica, realmente. É, pois é, então talvez essa seja mais recente, assim. Sim, mas não é aquela música que você fica, tipo, do nada, você começa a cantarolar, você fala, por que eu tô cantando essa música? Não é assim, né? É uma música que você ouve e fala, pô, massa, entendeu? Só isso. Eu me questiono muito isso, porque quando eu tava fazendo a minha lista de músicas, eu fico pensando... Se bem que eu não consigo imaginar o Spider cantarolando nenhum tipo de música, nisso. Não, com certeza não. Ah, eu já, então, assim, quando eu tava fazendo a minha lista de músicas, eu tenho essa preocupação de ficar pegando assim, pô, eu devia estar pegando jogos mais novos pra referência também. Mas o problema é que não tenho referências dos jogos mais novos e músicas boas, sabe? É, e mesmo que incomoda. Tu tivesse, tu não vai poder falar, porque é um cast de música antiga, de videogame. Não! Eu tô falando quando eu tô fazendo a minha lista de músicas, entendeu? Ah, sim, música pessoal. Lista de músicas pessoais. Porque a pauta tu não faz, né, o vagabundo? Não, a pauta já tá feita já. Enquanto vocês estão discutindo, eu já escolhi as músicas já, inclusive. Foi fácil, levei 3 minutos. Ah, olha aí. Caraca. Levou mais que eu, levei um. Eu levei... A gente pode fazer mais umas 10 versões desse cast aí, vai ter música sobrando, hein? Ixi. Caralho, ué. Então tá, então vamos dado essa primeira discussão e vamos passar para as musiquinhas nostálgicas dos games, certo? Mas, pra gente ter... pra gente começar aqui de uma maneira, né, honesta pra todo mundo, vamos dar um sorteio honesto aqui pra ter certeza de que... Né? Ninguém vai ser... Por que não, né? Prejudicado. Né, exatamente. Então, vamos ao sorteio honesto aí, né? Deixa eu ver aqui. Papapá. Oh, porra! Puta que pariu. Que orgulho. Sorteio honesto. Né? Posso adivinhar? Pode adivinhar, o Spider, vai lá. Eu acho, veja só, 25% de chance de acertar, que eu acho que saiu você. Pô, Spider, olha só. Tá aí, Nilson. Quem tu acha que saiu primeiro, Nilson? Sei lá, eu acho que é você. Olha aí, Nilson e Spider acertaram, saiu o meu primeiro. Olha aí, hein. Achei que ia falhar, mas... Eu vou começar. Não foi dessa vez. É. E eu vou começar com uma musiquinha que já apareceu algumas vezes aqui no MachineCast, né? Mas não é à toa, porque ela é foda demais. Eu acho que é uma das aberturas de games, assim... pros ouvintes, né, que não sabem da pauta, a gente vai começar com uma música de abertura, uma música intermediária, que pode ser uma música de cenário, uma música de personagem, um tema de personagem, enfim, né, e uma música de encerramento. Então a gente vai começar aqui pela rodada de música de abertura e eu vou falar da música de abertura do Soul Edge. Thank you. Japão, essa? Que no Japão ou nos Estados Unidos é Soul Blade, né? Eu não sei qual é um, eu acho que nos Estados Unidos é Soul Blade. Eles não decidem porque Soul Blade e Soul Age, tanto que eles mudaram de nome. Ah, vamos chamar de Soul Calibur essa porra. Mas outro em Blue, eu vou dizer que essa música passou pela minha lista aqui, hein? Olha aí, pai. Passou, se fudeu, passou. Se fudeu. Roubei, manda pai. Zelda, manda Zelda. Essa lista tua tá muito óbvia, né? Gente, quem lembra da além da música de abertura, que ela é foda, a versão estendida dela é fantástica, né? É massa. Mas a na época da abertura no Play 1, cara, era aquele tipo de jogo que tu ligava só pra ver a abertura e mostrar pros amiguinhos, sabe? Antes de jogar. Era massa mesmo essa abertura. A abertura e a música, né, cara? É sensacional. Sim. Cara. Sim, é fantástico. Edu não lembra, né, Edu? Eu não cheguei a jogar ele. Nossa! Não. Eu joguei. Caramba, só Edu, o Soul Calibur. Pera aí. Ah, não, vou poder quicar o Edu porque ele tá gravando o o BK. Para na minha imunidade. Sofre aí com a minha imunidade. Filha da mãe, mas eu vou te escolher da próxima gravação pra te aprender. Vai ser um episódio despachado do Machine. É. Porra, o cara jogando Praga, bom. Hein? Que é Spider? Não, o Edu jogando Praga, não é episódio menos baixado. Não é jogando Praga, é porque quem dá o eu dou o Ibope. Como diz o Diogo Bob. Entendi. As pessoas ouvem por mim, não pelo Team Blue. Então, essa música, junto com a abertura, realmente o conjunto era tenso. Porque assim, se você chegava na casa de uma pessoa e tava. Já tava tocando a abertura, a pessoa já ficava impressionada com a música. Aí, quando chegava e via a imagem, ficava mais identificada ainda, porque a abertura era muito foda. Então, realmente uma abertura muito marcante, assim. E o jogo também era muito bom, né, cara? Sim, e o jogo cheio de... Pô, o jogo foi revolucionário na época, porque a gente tava acostumado com Tekken, né, que era... Na época também tinha o acho que Street Fighter Alpha Plus Alpha, que eram jogos de luta 3D. E o Tekken veio aí, o Tekken, o Soul Edge ou Soul Blade, veio com lutas com armas, né, cara? Então, porra, era praticamente um Tekken com armas. Não, até porque é da Namco também, né? Então... O jogo que veio antes, que eu lembro, que é da primeira linha de jogos do PlayStation, foi o Toshiden, lembra? O Toshiden. Eu ia falar do Toshiden, mas eu achei que era a mesma época. Ele veio antes. Ele é de 96. É, só pra Saturn e PlayStation. Ele veio em 96. Entendeu? E era o jogo Arena mais Toshiden. Esse jogo ali. Mas o Soul Blade é, até de antes, porque ele saiu no Fliperama primeiro. Não, mas tô falando do PlayStation, cara. Você não vê. Falando do PlayStation. Falando do PlayStation. Seja, mas ninguém, quem é que disse que as músicas que a gente tá falando é de PlayStation? Ah, você Eita! Viu? Pera aí, você viu? Eu vi no Fliperama. Ah, você viu no Fliperama. Você é o bichão mesmo. É, eu joguei primeiro no Fliperama. Você é o bichão. Aqui eu nunca vi uma máquina dessa aí. Olha aí, viu só? Pikachu da Gaslar, nunca jogou Toshiden. A vida do Team Blue era um nunca boteco. Nunca jogou Soul Blade no Fliperama. Não, Soul Blade não. Olha aí. A vida do Team Blue era um boteco. Pô, eu tô com isso, não lembro de Soul Blade no Fliperama, eu lembro no PlayStation só também. É, eu joguei no Fliperama. Primeira vez. Muito tempo depois eu fui jogar no Play. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui e o próximo a falar aí é o nosso querido Eduardo Filhote. Puta que pariu, você me pegou de calça curta. Porque eu não sei se o... Não tava esperando vir gravar hoje, é isso? Não. É porque eu não sei se o Spider Caraca, vai falar foi desse essa. Jogo, coisa pra não repetir o jogo, porque senão eu não posso falar da música dele, enfim, vou falar... Edu, sem medo, meu amigo, vai aí lá, que... Então que, vamos lá. Aqui, a gente dá um jeito, eu tenho vai. Na memória que eu já falei desse jogo antes, então se eu já tiver falado... Mas acontece que a gente não vai falar do jogo, então. A gente vai falar de uma música do jogo. É, então se eu já tiver falado... Pra ser... Então. Pra ser mais exata, né? Então. O abertura... Cara, eu tenho ela na memória até hoje. É Wild Arms, né? O Wild Arms. Música tinha que ver os RPG 3. Wild Arms, como a gente falava. Cara, que musiquinha mais linda que é essa abertura desse jogo. Ela tem ela é cantada junto com um assovio, saca? Então, e é um estilo meio faroeste, assim, meio música de faroeste e tal. Ficou muito foda, cara. Ficou topzera das galáxias. E é aquela coisa, assim, que você pega, ouve a introdução do jogo, assim, tudo, aí depois que você pega pra jogar. E às vezes você só fica ouvindo a introdução, ouve em looping. A música... Essa música é muito boa mesmo, Edu, mas eu acho que o povo... acho que o Tim Blue não conhece, o Neilson com certeza não conhece. Ah, esses RPG 3 por 1 real eu conheço mesmo, não. Pera aí, só um pouquinho. O que, que é Spider? Repete, por favor. Não, eu falei que a música que o Deus escolheu é muito boa, realmente. Só que ela não é tão famosa ou popular, por assim dizer. Porque eu acho que você, Tim Blue, não conhece. E o Neilson provavelmente não conhece também. Então chupa aí, porque eu conheço sim. Olha aí, ó. Chupa aí, olha o Zelda dela aí Wild Arms chat. E outra coisa, eu discordo plenamente de ti, cara. O Wild Arms é um clássico do mundo dos games, cara. Muita gente conhece, ele é muito famoso. Esse jogo é famosão, velho. Pra quem joga estratégia, RPG, realmente. E outra coisa, mas pra quem nunca ouviu falar, não. Eu tenho uma história triste com o Wild Arms. Então conta aí. História triste. Eu apaguei o save dele. Eu fui no Camelô comprar, cheguei lá, vi o Wild Arms lá. Dois CDs, coisa linda, maravilhosa de Deus. Levei pra casa, botei no play, vi a abertura do jogo, foda, aquela música, aquela CG legal. E o jogo nunca rodou. Nossa! Eu nunca joguei Wild Arms por causa que eu nunca consegui encontrar ele pra comprar, cara. Nunca. Caramba! Eu levei pra trocar. Você não perdeu nada. Tá perdendo nada. Não, e eu levei no camelô lá pro cara, o cara era muito puto, muito, muito chato. E ele bem assim, porque eu sempre testo os jogos, sempre funciona. Ele botou lá e deu abertura, ele bem assim, não, tá funcionando, olha aí, não sei o que. Então tá, então aperta start e vai jogar, eu quero ver. Aí trancou. Aí ele bem assim... então escolhe outro aí. Aí eu escolhi outros dois jogos, que naquela época era número de CD, então como tinha dois CD, eu podia pegar dois jogos. Aí peguei outros dois jogos, um dos jogos não pegou, mas eu nunca levei pra trocar, porque o cara era um chato. Nunca voltei lá pra comprar nada também. Né, perdeu o cliente. E eu fiquei aí, cara, esses anos todos sem jogar Wild Arms, só com aquela abertura fantástica na cabeça, infelizmente. É, Kelly, sempre quis jogar. Eu posso te dar uma notícia boa, que quando eu te devolver o seu PSP, se isso acontecer um dia... você pode jogar o remaster do Wild Arms pra PC, que é o Alter Code F. Que é o mesmo jogo, é o mesmo estilo do DuckTales, assim, né? Eles refizeram o jogo ali com os gráficozinhos melhorzinhos e tal. E acredito eu, se eu não me engano, que tem a ROM dele é português BR, saca? Então, olha. Cara, você não vai se arrepender, que é um joguinho muito bom, cara. E essa, nossa, essa abertura, que coisa linda de Deus, velho. Sim, muito legal. Horas e horas jogada fora. Nossa, nada. O jogo é ótimo. É muito bom. Melhor do que muitas partidas de FIFA e PES. Ah, com certeza. Não sei o que. Com certeza. Tá empatado da ruindade dos dois. Certo, Edu, é isso aí? Certo, cara, é essa aí minha aberturinha. Beleza, então agora é a vez do nosso querido Spider. Então, vamos pé no peito já. Você diz aí, Timbu, se eu posso usar a música ou não, mas... Mas eu dei com o pé no peito já, o Edu chegou chutando por trás e tu vai chegar com o joelho na barriga. Ah, os dois joelhos na barriga, né, cara? Então eu vou chegar aí com a minha indicação que... assim, pouca gente conhece, mas a música é muito massa, o Nilson não vai gostar, que eu já sei, e é isso. E esse jogo é tão foda, mas tão foda que inclusive ele tá na coletânea do Super Nintendo Classic aí, que vai ser relançado. E por causa da música? Não, por causa do jogo. Ah, ok. Que o jogo é muito foda. Inclusive você concordou comigo que o jogo poderia ser muito foda sem mesmo ter jogado ele, inclusive. Sim. Então a música que eu vou escolher de abertura é a do Secret of Mana. isso que o Spider é um cara que eu respeito, velho. Saca? Olha só, o cara escolheu uma obra-prima da Square. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Eu não sei, não, Edu, porque pra um cara que você respeita, nunca jogou Resident Evil 2. Entendeu? Ah, puta. Ô, Nilson. Nilson lembrou. Então, lembrou. Perdeu. Ó. É, por isso que ele não tem o meu total respeito. Ele tem o meu respeito. Cara, eu não via. Eu não vim aqui procurando respeito, cara. Ele tinha procurando medo. Ele tinha cinco. Ele tinha cinco estrelas. Ele tinha cinco estrelas. Quando ele falou que não jogou Resident 2, ficou meia estrela. Uma. A meia das cinco ficou meia estrela. Mas e aí, ô Spider, fala aí da abertura, cara. O que que tu. Por que que ela te chama tanta atenção? Bom, primeiro porque a música é praticamente como se fosse orquestrada, e isso já faz uma diferença. Segundo, porque mas quando eu acho você que era liga meio, o console... Era meio padrão, né? Era meio padrão na época dos RPGs. Não, exatamente, tinha uma cara. Música mais orquestrada, assim, né? Mais as dos RPGs. Não, era um padrão da Square. É, mais os RPGs. Não um padrão dos RPGs. É, exato. Você tá certo, Edu. Mas assim, quando você ligava o console, aparecia o logo da Square de fundo... E aí a música começava bem devagarinho, assim. E aí, no começo ela já é legal, mas quando a abertura vai começando, tipo, abre um pedacinho da tela pra você ver o final, assim, que é a árvore. Aí abre mais um pouco pra você ver os personagens. E daí no ápice da música ela abre, tipo, toda a tela, assim, sabe? E começa a passar uns pássaros e tudo mais. Sim. Então, tipo... Pra quem não conhece, Super NES, né, o Spider? Super NES, Super NES, hein? Super NES. Olha só. E... E então, olha tipo que assim, o meu jogo era de PlayStation, então qualidade de áudio, som e coisa e tal. Edu, qual é que era mesmo o teu jogo, Edu, que eu não lembro? Wild Arms, né? PlayStation também. Isso, PlayStation olha também. Olha só, o Spider foi mais atrás ainda, olha só. Aí, sim, e uma música fodaça, cara. Sim. Eu lembro, Spider, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fui na locadora, eu queria pegar o Final Fantasy VI, né, que eu já tinha alugado uma vez e tal. Só que ele tava alugado. Aí ele tava lá assim, falei, ah, é da mesma empresa, RPG também, deve ser bom, né? Quando eu liguei o cartucho, que apareceu o logozinho, que veio aquele assovio, aquele uivo do vento, saca? Isso mesmo. No comecinho, cara, ali já deu aquele arrepio. Falei, nu, que jogo que é esse? Aí a musiquinha começou a tocar, velho, ali o jogo me ganhou. E quando descobrimos que o jogo era multiplayer, né, que tem alguns pontos que não sei se você reparou, tem alguns pontos no jogo que a música muda se você estiver jogando multiplayer e estiver jogando sozinho. Tem umas vilazinhas quando você entra, tem duas musiquinhas. Eu não lembro disso exatamente, porque eu não sei, porque quase toda vez eu jogo multiplayer esse jogo, pra falar a verdade. Que o massa dele é o multiplayer. Nossa, aí foi fenomenal, cara. Não, e essa aberturinha, ela é, cara, ela é digna. Ela, o potencial dela no negócio... Ela te ganha no começo, né, Edu? Ela te ganha no começo. Como é que fala o negócio lá quando... Primeiro impacto. Porque não é o som do instrumento mesmo. Eles fazem no padrão lá pra sair no console. Tem um nome desse tipo de som ali. É, eu não sei, cara. Ah, tá. Tem um nome quando é esse negócio aí. Então eles adaptaram o negócio lá, enfim... Colocaram nessa tecnologia dos 16 bits ali. Cara, e a qualidade ficou muito boa. Você consegue identificar, tipo assim, nossa, seria tal instrumento tocando agora, mais ou menos, e tal. Saca? Pra qualidade da música. Mas, Edu, o chip do Super Nintendo era um chip da Sony de áudio de uma qualidade extrema, cara. Era a mesma qualidade de CD, velho. A qualidade das músicas do Super Nintendo. Não chegava a ser de igual CD, mas chegava bem perto, entendeu? É, mas você lembra que a gente já falou aqui que eles tiveram que fazer todo um rearranjo com os instrumentos lá, o compositor Sim. fez um Quem rearranjo. Quem quiser saber mais isso, aí, né? Sobre o Cycle of Mana é só ouvir o cast 32, se não me engano, né? É o 32, 36? Ah, não vou lembrar. Porra, vou confirmar aqui pros ouvintes que eu sou um cara legal. Enfim. Você é legal, você é um cara maneiro. Indicações de games de RPG, episódio 33. Lá a gente fala sobre Secret of Mana, né? Ou foi nas indicações do Spider. Não, foi no Secret of Mana, foi de RPG, né? Foi. Então tá. Morro de sono ouvindo isso. Ah, Neils. Pare. Até você gostaria, se ouvisse. Tá, nunca ouvi. É isso aí, Spider. Pois é. É isso aí. Nilson, vai lá, Nilson. Quero ver agora, Nilson. Eu cheguei com o pé no peito. O Edu chegou dando uma rasteira. Spider deu com os dois joelhos na barriga. Agora eu quero ver tu com o cotovelo no pescoço. Não, cotovelo não. Eu já chego da Jake Dama. Diferente, velho. Caraca. Vamos ver, então. Não, pera aí. Então, até já sei. Até já sei qual vai ser a abertura, então. Se tu falou isso, olha aí. Cara, a abertura pra mim que me impactou quando eu era moleque, jogar no locadora, Super Nintendo, velho. Foi a. Ah, Super Nintendo, não, errei. Foi a abertura do Super Metroid, cara. Cara, ela tem um clima de filme, ficção científica, cara, que você, aquela música te dava medo. Quando eu era moleque, eu olhava, eu me arrepiava todinho na hora que eu começava aquela música, tum, dum, dum, dum, tim. Eu falava, caraca, vai vir só bicho sinistro pra me enfrentar, velho. E quando começa com esse negocinho, que ela começa, tim, rapaz... Tim. É uma você fica nu, véio, que agonia. O Super Metroid, ele tem umas músicas, cara, que é tão climática, ela é tão... Parece que ela tá grudada no jogo, eu não sei te falar, é uma coisa que... Véio, o Super Metroid tem um clima, as músicas tem um clima muito sinistro que combina demais com o jogo, cara. É uma música bem obscura, não tem? Uma coisa bem obscura mesmo, cara. É um exemplo onde você vê que a música foi bem usada no jogo, né, cara? Porque o negócio do Super Metroid é te dar vários ambientes do planeta, né? Você tem o ambiente ali principal, você tem o segundo, o terceiro ambiente. Cada um com um cenário, uma atmosfera totalmente diferente. E a música, ela te dá a sensação daquele ambiente ali, cara. Quando é um lugar mais apertadinho, ela... tipo um túnel, um negócio, a música é mais claustrofóbica. Isso. Você dá aquela sensação de lugar apertado. Quando você tá do lado de fora, debaixo da chuva, te dá aquela sensação melancólica ali, porque tá chovendo e tal, te dá aquela música meio triste, aquela sensação de lugar desolado, ela saca? De tudo vazio. Essa música de introdução do Metroid, ela me faz lembrar muito os filmes do Alien na cabeça, não tem? Sim, cara. É porque, sei lá, cara, é uma parada tão sinistra, véio. Você fala, caraca, que é isso, cara? E tem até os guinchos do bicho ali no coisa, né, cara? É, do... O Ricardo tá ligado que essa música é massa, bicho. Essa música de introdução. É massa. Essa é daquelas que também você ligou o console e você já... Ô, caramba, o que é isso aí? É, velho, já é aquela que te arrepia na abertura ali, assim. Cara, mas imagine isso, em 1994, eu com 10 anos de idade, velho, jogando, eu falei, caraca, bicho, o que é isso? Caraca, vou acender a luz, tipo assim. É. Eu tava com medo. Só não fiquei com medo porque eu tava na locadora, cara, entendeu? Só não fiquei com tanto medo porque eu tava na locadora, mas o olho chegou a esbugalhar, velho. Mas essa aí, minha música de indicação. Já ouviu já, ô Marcos, essa música aí? Não, porque eu nunca joguei Super Metroid, cara. Nenhum Metroid eu joguei. Não, mas aí você quer brigar comigo por causa do Resident 2? Tá de sacanagem. É um, tá maluco? Eu tava pensando assim, mas por que, que eu nunca joguei Metroid 2? Se eu não gosto, será que porque eu não gosto do estilo do jogo e coisa e tal, enfim. Cara, se você não gosta... Aí eu joguei Turrican no Super NES. E ele é parecido. Não comete esse sacrilégio não, velho. Ele é parecido. É um jogo não. De plataforma. Não. Um carinha atirando, não. Pulando. Não. Turrican é um joguinho de Hanegan. De fase. Hanegan. É, Turrican é Hanegan. Andar e atirar. É. O Super Metroid é um jogo backtracking, véi. É, mas aí tu tá falando de um formato do jogo. Tu não tá falando... Ele também é um Hanegan. Também tá atirando. Na verdade, o Metroid... Mais do que isso. Ele pegou vários elementos de vários jogos e criou seu próprio estilo, né, cara? É, e não é só andar, atirar, tem toda a fase da parte de exploração. Mas o Turrican também. Também, vocês já jogaram? Já. Eu já joguei, claro. Só que não é parecido, não é? É, só que é mais ação. Atirando. É, só que o Turrican é mais ação, o Marcos, entendeu? Sim. É um jogo de ação. Sim, mas se fosse, então o Super Metroid é igual contra. Não, aí... Também. É parecido também. Eu não acho, não acho. A premissa é igual, só que o Super Contra é tipo assim... Não vão por esse caminho, sério. Olha só, Metroid é Resident Evil 1, Contra é Resident Evil 5, pronto. Nossa, sério? Que analogia é essa, velho? Aproveita e não se matam aí pra recuperar a dignidade, então. Não contraria o médico falou que contrariar o louco faz mal. Xingou Contra agora, cara, que o Contra é difícil de dizer. Mas vocês entenderam, né, que eu quis dizer, é questão de ação, porque... Quem olha, assim, a visão é parecido, sabe? O cara atirando na direção, assim, inclina a arma, coisa e tal. Mas eu sei que é totalmente diferente. Mas eu nunca entendi por que eu nunca joguei Metroid, né? E eu, talvez, na época, não gostava. Ah, não. Eu gosto de Contra. Eu gosto desses joguinhos, assim. E aí... Sinceramente, não entendo por que eu não joguei. Pra você ver como pode é que Metroid... Pode ser porque ele também ele era meio obscuro, né, cara? Apesar dele ser muito famoso, não era aquele jogo fácil de você encontrar... Saca, velho? Não era aquele jogo assim que todo mundo tinha. Eu já vi, mas eu não sei porquê. Talvez outras coisas me chamavam mais atenção na época, entendeu? Mas... É, um dos jogos que eu mais gosto é Metroid, cara. Pelo estilo do jogo, entendeu? Por causa que é um jogo de exploração e ele não tem tanta ação. Ele tem ação, mas não é aquela coisa desenfreada como um Contra ou um Turrican, como você disse. Entendeu? Sim. Então tá, é isso aí, Nilson. É isso aí. Beleza. Agora, pessoal, vamos para a parte das músicas intermediárias, certo? Então, de trás para frente, agora quem começa é o Nilson. Ei, beleza. Nossa senhora, por isso que é bom ser o último. Com a palavra, Vossa Majestade a maçã. Eu já saio da Jake Dama, já explodo um Kaioken aumentado 20 vezes com o Super Saiyajin Blue. Então... Caraca. Aí vai vir o quê? O Ultimate Battle 22? Não, vai... Cara, tava falando aí sobre o Super Saiyajin Blue, tava... Porra, eu tenho tanta fascinação por isso que inconscientemente os sacos de lixo da minha casa são azul. Nossa ideia. Rapaz... Bota no post depois. Uma das músicas que... De um jogo que eu mais... Que, bicho, que é um jogo que eu joguei demais. Joguei muito. Como eu acho que quase... E a música é do quê? E a música é do quê, Nilson? É de um cenário, de um personagem? O que é? É de um personagem. Ah, o nome da música é Drácula's Castle. Do jogo... Uh-huh. Do jogo Castlevania Sinfonia da Noite. Cara, é uma música sensacional, cara. Isso. Qual que é essa Drácula's Castle? É aquela música que começa com a guitarra, assim, ó. Não, que começa tipo como uma névoa. Aí tem... Aí, Spider-Man, vamos ver o Nilson canta a Lorena aí. Não, não, não. É essa aí... Essa aqui, ó. É ela mesmo, hein? Que quando você coloca o CD do jogo no PlayStation, ela começa a tocar no comecinho. Sim. Pra colocar de falar. Só que no começo é tipo uma névoa. Like no começo é tipo uma névoa vindo. O barulho da névoa, sim, a música. Aí vem ele, né? É. Aí começa a bateria, começa uma bateria tensa, aí a guitarra faz solo com um piano. Cara, essa música é sensacional, cara. Essa e Castlevania, esse Castlevania Sinfonia da Noite, eu já zerei do Saturno, do PlayStation, e zero direto, e é um jogo que se eu não zerar no mínimo uns 3 vezes no ano, é a mesma coisa que é como se eu não tivesse fazendo sexo, cara. Eita! Caraca! É a mesma coisa. Ah, por isso que eu nunca zerei essa porra esse ano ainda. Nossa! referências. Caraca, velho! A cabeça ficou doendo agora. Então, mas realmente nisso, essa música aí é foda pra caralho. Puta que pariu, cara. Cara, e eu conheço, e eu e o Spider com certeza jogamos. E essa... Castlevania Sinfonia da Noite, né, o Spider? Marco, quantas vezes esses dias, inclusive, por que eu acabei que de novo eu aqui citado? No PS3. Ah, porque eu já falei que eu conheço a música, né? Tá. Ah, tudo não, bem. É que eu e o Spider... eu não joguei Metroid e o Spider não jogou Resident, então a gente tá meio taxado aqui, entendeu? A gente tá aí. Ah, tá sim. Aí, nessa vida. Ok. E essa... Mas o Castlevania Sinfonia da Noite eu quero comprar pro Xbox 360, eu só tô esperando que ele saia retrocompatibilidade pra jogar no show. Não, pera aí, deixa eu... Eu já tenho ele no PlayStation 3, na retrocompatibilidade. Deixa eu ter meu momento Kiko, eu tenho a versão original japonesa, com disco original de soundtrack junto. Agora faz aquele som... Né? Momento Kiko. Rapaz, essa é uma das músicas que quando o cara tá jogando Castlevania, ele fica controlando também, cara. É muito Não, qual música desse jogo que você não canta, cara? Todas as músicas são perfeitas. É aquela música marcante realmente, né, cara? Não precisa jogar atualmente. Pode ter jogado 10 anos atrás pra lembrar. Sim. Esse jogo não tem uma música ruim, todas são muito boas. Perfeita. Recentemente, ou não tão recentemente, eu acho que antes de começar o podcast, uns 2 anos atrás, eu joguei no PSP, Olha aí. Essa música é a primeira vez. Terminei a primeira vez ele no PSP. No Castelo Invertido? Ou só no Castelo Normal? No Castelo Normal. Não. Fraco. Castelo Invertido. É, você não finalizou o jogo, você chegou na metade. Você nem zerou o jogo, chegou na metade do jogo. Você nem zerou o jogo, seu boi. Porra, eu abri tudo, caralho. Como que não... Não, você chegou, não. Você chegou na metade do jogo, exatamente na metade. É. Porra. Olha o Team Blue descobrindo que tem um jogo novo depois. Ele matou o Richard. Ele matou o Richard, só pode que ele matou o Richard. Sabe aquele esqueminha? Me manda o PSP do... Sabe aquele esqueminha Donkey Kong que você junta as 40 moedas DK e tem um mundo inteiro a mais depois? Dá 103% daí? Isso. Castlevania Sinfonia da Noite, quando você chega na batalha contra o Richter, você tem duas opções. Matá-lo. Matar ele. Ou você adquirir lá, descobrir o que realmente tá acontecendo. Se você cumprir a segunda condição... Vai me dar um spoiler ou o quê? Não, se você descobrir a condição da batalha lá e tudo, aí abre mais metade do jogo pra você jogar. Tipo, que os pariu, outros 50% caralho. Que você não viu do jogo ainda, sabe? Caraca, você só viu 50%. Caraca, Marcos, você não sabia disso, cara? Não. Caraca, explosão de cabeça. Pô, o jogo é tão diferente depois ainda, caraca. Nossa! Puta que pariu, eu achei que já tava foda lá, voando com um morceguinho, com um louco. Você nem... Pegou a melhor arma do jogo ainda. Uma espadinha que chama Crisaegrim. Verdade. Saúde. Não, eu chamo essa espada, sabe como? Trituradora de carcaça. A espada, ela não tem um dano muito absurdo, não. Mas o que que ela faz? O Alucard ataca sem fazer movimento de ataque. Então você pode andar batendo sem parar de andar. Sabe? Você vai andando e... Ah, ela ataca automaticamente. Não, você tem não, que apertar. Quando você aperta o botão. É só isso que você precisa saber. Tipo, você aperta o botão, o ataque aparece na frente do Alucard sem ele mexer. Ah, entendi. Saca? Então okay. você não tem aquele lag de ataque da arma. Ok, além da música foda aí, acabamos de descobrir que tem mais 50% de jogo pra frente ainda. Ótimo pra quem gosta de jogar e pra quem nunca jogou, pra quem jogou até aonde eu fui. Explodiu a cabeça. Não tem aquele meme, hein? Não tem aquele meme que o cara aparece às vezes assim. Uau! É o Team Blue. É eu agora. Né, o Spider só teve a vergonha de não jogar Resident, né? O Team Blue já não jogou o Castlevania todo. Acho que não ter jogado Resident Evil 2 é uma pouca vergonha. Mas não jogar Metroid. Pode até ser, mas, não jogar mas em um cast você tem duas vergonhas. É, cara. Não, né, porra, sim, você dá um double score vergonhoso. É, cara, tem tanto jogo que eu nunca terminei, aposto que vocês também têm vários jogos que vocês não terminaram. Claro só conhecem, jogaram, são famosos, não terminaram. É ou não é? Tem. Sim, tem. Claro, tem. Ó, então, ó. Mas porra. A gente não fala, eu terminei o jogo, tendo chegado só na metade. Não, eu terminei o jogo, só não tenho um jogo secreto. Não é jogo secreto. Você não terminou o jogo. Não é secreto, esse que é o ponto. Aquele não é o final do jogo. Não é. Você fez o zeramento fake, que é o zeramento fake esse daí, cara. Ali é tipo... Quando você vê o negócio ali é tipo uma armadilha. Aquele final é tipo uma armadilha. É tipo um... Ah, game over. Cê aí não... mostra um finalzinho. Cê saca, velho? Você não pode matar o Richard. Só isso. Ah, ok. Então tá. Boa. Vou anotar isso aqui. Então tá. Agora é a vez do nosso querido Spider. Bom, como isso aqui, né, esse bloco a gente tá falando de músicas diversas, eu tenho uma porrada de música pra indicar, mas eu vou usar aí a música que eu realmente gosto, que mas é... Mas e a música de quê, Spider? É música... Cara, é uma música de uma fase, quando você chega. Ah, que, ok. Que assim, você não, nunca... É uma fase nova do jogo, na verdade. Sim. E sim. Ela é um evento porque ela é na água. Então, opa! Então opa. É por isso que é diferente, porque até então o jogo vem se desenvolvendo na terra e tudo mais, cavernas e tudo mais, e depois uma parte ele vai pra água. E eu tô falando do nosso amigo Donkey Kong Country. Aquela música. Aquela música é de relaxar, cara. Você fica relaxadão vendo aquela música. Parece Edu. Não! Tipo assim. Parece Edu fumando a erva dele, aquela música lá, cara. E essa música. E essa música é muito foda pelo seguinte, né? Você tá lá jogando e tal, esperando a próxima fase, e aí você pensa, putz, uma fase na água, que legal, como é que vai ser? Quando você entra na fase e a música começa e pensa, caraca, nem me importa se é na água ou não, o que me importa é a música tocando aqui. É, porque eu tenho isso até hoje nos jogos, desde da época do NES, detesto fases na água. Detesto, sempre detestei Super Mario World, coisa, mas a regra, sempre tem uma exceção que confirma a regra, né, que é o... Donkey Kong Country aí, que as fases na água só gostava por causa da musiquinha, cara, porque puta que pariu. Donkey Kong caraca. Era aquele jogo que ele te levava ao céu e ao inferno numa fase só, né, velho? Que ele chegava sim. Lá e tocava aquela musiquinha mó celestial, mó angelical, pá, o cara que calminha. E a fase é aquele inferno de você passar. O cara que criou as músicas do Donkey Kong, cara, na moral, ele, sei lá, cara. O cara parece que recebeu algum troço pra fazer as músicas daquele jeito lá, velho. Você é doido? Incorporou o espírito. Sim, cara. Só pode, mas era foda demais, cara, porra. Essa música e, é... E todas as fases da água é a mesma musiquinha, né? Não, é diferente. Não é. Não é. São diferentes? São diferentes. São diferentes. Cara, tinha pra mim que era a mesma música. Não. Caraca. É, eu acho que ela repete em outra fase da água, mas não são todas que tem a mesma música, entendeu? Olha. Sei que essa música é foda, coloca aí. Inclusive tem aquele cara que faz música a capela. Sim. Aquele cara é foda também. É, tipo, é bem massa mesmo também, do jeito que ele faz a capela e tal. Até que enfim, a música é foda, só escuta. Até que enfim escolheu a música massa, hein, Spy? Ah. Porra. Escuta isso. Ô, Nilson, faz um favor pra mim, eu tô te pedindo como amigo agora. Um favor só. Um favor só. Escuta a música de abertura do Secret of Mana. Só a música, você não precisa associar no jogo nenhum, só escuta a música. Eu nunca ouvi, entendeu? Não tem como eu falar nada porque eu nunca ouvi. Então, você vai ouvir o cast aí, quando você vai ouvir a música. Uh-huh. Ele vai pular. Aí, vamos ver se pelo menos a música do jogo presta. Então, olha isso. Então tá. Então agora, Eduardo, vai lá, Edu. Cara, eu queria falar de RPG de novo, mas é muito pedantismo, né? Ficar falando só de RPG. Opa. Se a música for boa... Se a música for boa, não é, Edu. Ah, não. Então eu vou falar, então, cara. Miserável. Quem mandou vocês fazer isso? Cara... Dá esse apoio moral, né? Miserável. A música... Só que se tu me falar de Final Fantasy VI, eu vou mandar tu longe, cara. Vai tomar nesse teu rabo. Pois é, cara. Então... Não, sabe? Eu tô falando sério. Sem Final Fantasy VI, por favor, cara. Chega. Não, então tá. Então não vou falar da música do Final Fantasy VI, não. Porra, era... Edu ficou triste agora. Cara, pelo amor de Deus, cara. A cada 3 casts de videogame, 4 ele fala Final Fantasy VI. Mas é que o jogo é foda. Sério? Fazer o quê? É, cara. É obra-prima, caralho. Não, porra. Mas aí não, chega. Então tá, velho. Vou falar de outro jogo aqui, então. Vai ser um jogo um pouquinho mais recente. Hã? Não é do então, jogo, é a música. Então, a música de um jogo um pouquinho mais recente. Tá, e é o quê? Cenário, personagem? É música do cenário. É a música da fase. Opa. E, cara, é aquela música que, tipo assim... Nossa, eu não consigo pegar um jogo desse personagem e não lembrar dessa música mais. Que é Escape from the City. Do Sonic Adventure 2 do Dreamcast. Edu agora me pegou por trás agora, caraca. Ô louco! Ô louco! Ai, Edu, foi uma delícia agora, Edu! Ai, Edu! Vai entrar pros anais do Machine essa. Cara, eu lembro do jogo, mas eu não lembro dessa música, cara. Cara, essa música é sensacional. Running around at the speed of sound. Cara, essa música. Cara, essa música, quando você joga o Sonic do Dreamcast, você pega assim, dá um beijo no Dreamcast, assim, ó. Sua delícia de videogame, velho. Cara, tô louco. E a música, ela casa perfeitamente com o clima da fase, porque no enredo do jogo, o Shadow faz uma série de ataques lá e tudo, a polícia tá atrás dele. A informação que a polícia tem é, um ouriço cometeu o crime. Quem que eles pensam que cometeu é o Sonic. Então, a agência lá da polícia lá, eu esqueci o nome dela agora, não é Argus não, uma coisa assim, vai atrás do Sonic. E nessa música é o Sonic, tipo, tocando pau pela cidade, correndo, que tá todo mundo atrás dele. Então é ele tocando foda-se pra todo mundo, vambora. E a música vem naquele clima frenético. E na hora que você pega o snowboard, que você vai andando de snowboard pela fase, ela começa ali, ela muda o ritmo, dá uma viradinha no ritmo dela, exclusivo nessa parte, cara. Aí a fase fica frenética pra caralho, e a música comendo solta. E, velho, a música, ela foi perfeitamente feita pro Sonic. Não tem como você pegar um jogo do Sonic e você não lembrar dessa música. É um pop, sabe, rock cantado magnífico, cara. Nossa. É legal. Eu coloquei ela aqui pra ouvir, eu lembro dessa música. Ela é bem massa mesmo. Nossa. Inclusive, ela entrou nesses negócios de premiação e tal. Ela foi eleita no ano que saiu e tudo, a melhor canção com vocal de trilha sonora de games. Eu não sei qual que é a premiação lá, que tem muito tempo que a gente pesquisou esse negócio tudo, mas ela ganhou essa premiação de melhor música de games com vocal. E, cara, ela é espetacular. E a versão dela no Sonic Generations, né, que o Generations ele faz aí um remake de fases clássicas dos jogos do Sonic. O Sonic Adventure 2 tem essa fase, a Escape from the City, pra você jogar tanto com o Sonic clássico quanto com o Sonic novo. E, cara, a música ela tem um rearranjo, né, ela foi remasterizada pro Generations. Ficou ainda mais foda do que ela já era no Dreamcast, cara. Nossa! Não, aí não. Aí você tá pegando pesado. Mais foda que o Dreamcast, cara, não tem como ser não, né, Neymar? Ela ainda ficou mais legal que do Dreamcast, cara. Não tem como. Não, cara, impossível. Tu não. Tá falando merda aí. O original... Não tô não, cara. Nada supera o original. É a cópia braba. Não ficou estranho. É. Cópia braba. Essa música, ela é foda, é mais ou cara. Menos assim, esse negócio que o Nilson tá falando de a cópia é sempre pior que o original, é mais ou menos assim quando o host oficial do Machine Quest não tá, sabe? Nossa senhora. É bom que os ouvintes não concordam com essa sua afirmação. Os ouvintes nunca se pronunciaram sobre isso, apenas caras que querem treta. Lá as engraçaquetes te desmentem. Não, não, não existe isso. Tem lá na engraçaquete, lá no cast, lá, quem é o melhor host. Mas então, Edu. E essa é a musiquinha, então. Rapaz, Edu. Musiquinha? A musiquinha, né? Senhora musiquinha. Edu, ó. Ah, ó, tudo bem, senhora, ó, Edu, musiquinha. Ó, pra você, ó. palmas pro Edu. Então vamos para o próximo aí, agora sou eu e eu vou no mesmo clima do Edu aí, a musiquinha é tão empolgante quanto, porém a música é do jogo número 2, porque o 1 eu não conheci, não lembro se é a música, se é uma versão da música do primeiro jogo, né, que é a música lá do modo clássico do Crazy Taxi 2. Ready, go! Eu não sei se eu joguei o 1 ou o 2. Acho que eu joguei o 2. Sim, é o 2, é. 1 também não joguei. É com a música do Offspring? Do... eu não sei o nome da música, não sei. É do modo clássico. Eu boto modo, só jogava modo clássico, jogava então, lá, música, saía na cidade, música, tocava a musiquinha. É a música do Offspring, aquela... é a música do Offspring, é a música do Offspring. Sunny, essa música é essa mesmo. Aí. É a música do Offspring, é só arroz, só o arroz. Que isso? Não, é a música não é... a que você tá falando é a do 2, não é do 1, um, né? Porque no 1 um também é tem dois. Offspring. É a do 2, eu não sei, eu não conheço, não sei se tem uma versão da mesma música no 1. No um. Tá, deixa eu ouvir a música dois, aqui, né? Cara, deixa eu ouvir. Mas, qual que é aqui. Que Offspring é uma das minhas bandas favoritas, então... Né, e Offspring, que diga-se de passagem aí, marca trilha marca presença constantemente em games, né, velho? Eles vira e mexe, aparecem em algum game aí com música. Eu só sei que quando jogava Crazy Taxi 2, cara, era muito empolgante aquela musiquinha tocando. Cara do céu, como dava um ânimo no cara pra jogar com aquela musiquinha, cara. Ô, Team Blue, o Offspring tem 4 músicas no Crazy Taxi 2. Olha só, eu só sei que é a primeira que tem. Tu bota a primeira modo do jogo, entra no cenário e joga. Que era só esse que eu jogava. Tinha eu acho que as músicas passam aleatória, cara. Aí é difícil pra falar. Bom, mas eu. Mas é essa que vocês estão ouvindo aqui no cast. Que na hora de colocar lá eu vou lembrar. Agora eu não sei dúvida. O nome da música, não sei quem canta, não sei se é. Nem sabia que era a banda, achei que era uma música pro jogo, mas enfim. Não, é uma banda, vale, é cara. Uma banda. Ó, a heresia. Eu não sei, eu não conheço a porra. É, esqueci mas que você não escuta no a música. No jogo é foda. No jogo é foda, foda, foda, foda, foda. Olha, da empolgação de jogar assim o Crazy não, Taxi era muito mais por causa das músicas. O Crazy Taxi com o nome já diz, né? O jogo é doido, o jogo é maluco. Sim. E aquele joguinho assim, que tu jogas pra passar tempo, né, cara? Porque é um passatempo só. Não tem aquele... a questão é recorde coisa e tal, e a musiquinha e as músicas nesse tipo de jogo, a trilha sonora, os sons, o ambiente, é importante nesse tipo de jogo. E o Crazy Taxi fazia isso muito bem, cara. Era bem empolgante jogar. Ele é joguinho estilo score só, né, velho? Você não tem um fim nele, não, né? Sim. Não. Ele é um jogo de fliperama, né, Odu? Ele é um jogo que tinha no fliperama e foi passado pro Dreamcast, cara. É. Score game. Que é só pontuação. É como jogar Enduro, Pac-Man. Sim. Não, aí por isso que eu gostava tanto, cara. Aí tá pesado. Bom, pessoal, agora vamos para a última rodada do cast e a parte aonde a porra fica séria. Porque, assim, sempre tem a música aquela que te dá o cartão de visita do jogo, que no caso foram as intros. A gente não falou de nenhuma música de tema de personagem, coisa. Até tinha, mas eu preferi escolher a outra coisa, assim, diferente do que a gente já falou. Mas as músicas envolventes do meio ali, tipo a música do Sonic aí, do Crazy Taxi, as que o Nils e o Spider falaram também. Mas encerrar um jogo com uma música foda é extremamente importante. E o game que eu vou falar, que a música final do game é aquela assim, puta que pariu, que música foda, é do Metal Gear Solid, do PlayStation. Essa música é foda pra caralho, cara. Puta, nunca zerei. Pariu. Ah, não, Edu. Ah, não, Edu. Eu lembro da música. A música é foda. Mas ela não é tão foda assim, na minha opinião. Eu acho ela massa. Caraca, Spider, mas... não sabe o que tá falando, Spider. Não, eu sei. Eu conheço. Tu tá gravando backup aí, Spider? Tô gravando. Tá gravando, o Spider não tem imunidade diplomática. É, mas eu tenho, né, outros argumentos aí, né? É, Nilson. Jogou Metal Gear Solid, Nilson? Eu nunca ouvi essa música, não, cara. Eu nunca... Mas já jogou o game? Eu nunca gostei de Metal Gear, não. Ah, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o Edu acho que já jogou bastante Metal Gear, Edu, ou não? Ou também não é fã da franquia? Só um, cara. Não é um estilo de jogo que me agradou e eu nunca procurei jogar os outros. Spider. Eu gosto do Metal Gear, gosto do estilo, mas eu joguei até o 3, eu acho, só. Tá. Ah, vou me redimir. O Rising Revengeance eu jogo. Que é o do Raiden. Isso não é Metal Gear. É, que não é Metal Gear, né? Mas tem Metal Gear no nome. É. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Um estilo de jogo que eu mais detesto no mundo dos games, aquele que eu mais detesto com todas as minhas forças, é stealth. Detesto. Qualquer jogo stealth, se tiver uma fase stealth, eu fico puto. É a última que eu faço. Então é a última como coisa que você jogou Metal Gear? Eu detesto stealth. Porém, Metal Gear Solid é o único da franquia que eu joguei. E é o único que eu gosto. Ele se eu contra... O Spider. Outro. Eu não gosto de nenhum outro da franquia. Só esse. O Spider. Esse é o único, ele se contradiz no próprio gosto dele. Como é que é esse negócio aí? Mas aí então... é que tá, cara. Sempre tem aquele, sabe, que tu... Puta, realmente, esse aqui dá pra jogar porque... A exceção que confirma a regra, né? É, exatamente. E Metal Gear Solid é o único, entendeu? Eu acompanhei, eu sei muito da história, eu vi... várias coisas sobre os primeiros Metal Gear. Talvez eu tenha jogado aqueles do NES lá, antigo, que eu não lembro, né? Enfim, tinha tanta porcaria pra jogar. De repente o Metal Gear tava no meio ali, eu não reconheci. Mas o Metal Gear Solid é o único desse estilo que eu tinha gosto de jogar e eu gostava de jogar. Talvez por causa da mecânica, do estilo de jogo, enfim, não sei dizer ali o que me atraiu. E realmente é muito bom. Mas os outros, nenhum, cara. Eu não consigo jogar, cara. Eu não tenho paciência. Eu não tenho saco pra stealth. Eu não gosto muito de stealth. É chato mesmo, cara. É chato pra caramba. Eu detesto stealth. Far Cry tem uns postos avançados lá que tu pode fazer o seguinte. Ah, dominar o posto avançado, bônus extra, sem assoar o alarme. Que se foda o alarme, eu chego tocando o terror. Chega jogando a bomba no meio do negócio, pá, domina essa porra, explodindo isso pego, aqui, pá. Pronto. Pega o veículo, entra, posto atento, atropelando todo mundo. Que se foda, foda-se o alarme. Chama mais gente pra matar, que é melhor ainda. Ah, cara, eu tenho um saco, não tenho saco pra stealth. Porém, Metal Gear, ele é um stealth, mas eu não vejo que ele te abusa. Ele abusa. Ele abusa, por exemplo, assim. É porque você gosta do jogo, ele abusa, ele é um não, jogo não, chato não, pra não, caramba. Ele não abusa, sabe por quê, Nilson? É. São raras as missões dentro do Metal Gear Solid, esse jogo do PlayStation 1, que tu perde pelo cara te descobrir. A maioria das fases, o cara te viu, tu pode se esconder e ele te esquece e tu segue a fase. A maioria dos stealths, os jogos de stealth, se o cara te viu, tu tem que começar a fase de novo. Puta que pariu, cara. Você não tem saco pra isso, cara. E ali não. Ali tu se escondeu ou tu matou o cara, acabou o stealth. Pode seguir o teu jogo. E eu acho que talvez seja isso. E nos outros eu não vejo isso. Splinter Cell era assim, né, cara? Splinter Cell é assim. Não sei, não joga Splinter Cell. Mas enfim. E a música final de encerramento do Metal, cara, é uma obra de arte, gente. Vocês acham que... E não, porra, não é possível. Porra... Eu vi meu amigo zerando... Nem tem a ver com o jogo. Eu vi a música por si. Eu vi meu amigo zerando, mas eu não lembro da música não, cara. Quando você passar aí no cache aí, eu vou ouvir. É, com certeza marca mais pra quem jogou e gosta do jogo, né? Obviamente, né? É. Tipo, o Spider com o Secret of Mana, ele jogou o jogo, então a música tá, sabe, tá no DNA dele. Faz parte, ele lembra, ele gosta. Quem não jogou o jogo, talvez escute sua música. É boazinha, mas é aquilo. Pode ser que aconteça o mesmo caso comigo. Talvez a nostalgia seja bem maior, mas a música, pra mim, é fantástica. Mas, enfim, É isso aí, vamos para o seguinte, e agora é o Eduardo Filhote. Vai lá, Edu! Então, vou falar uma musiquinha aqui de um joguinho bacanudo, que acho que todo mundo do planeta conhece o jogo, mesmo que nunca tenha jogado, conhece, que é o Super Mario World, aquela musiquinha do finalzinho, quando começa ali o... aquele solinho de jazz, o... Essa musiquinha é muito legalzinha, cara. Aí vai aparecendo a galerinha e coisa e tal. E daquilo, né, velho? Depois de uma batalha ali, até então, quando a gente era molequinho, bem difícil, bem complicada contra o Bowser ali, né? Ah, não, Edu, desculpa. Não, velho. Na época que eu virei não. O jogo, não achava difícil, cara. Quando eu era fácil, molequinho... Cara. Super Mario World não. É muito fácil, cara. Nossa, ah, véi, cara. Eu... O Bowser ainda... Tem fase, eu tive uma dificuldade a primeira vez ali. Muito mais difícil que o chefão, cara. Puta que pariu. Eu tive uma dificuldadezinha ali, primeira vez que eu cheguei nele e tal. É que jogar fumado é foda, cara. Tu perde um pouco da. Você tá achando que eu nasci assim? Não? Sério que não? Não, uai. A gente fica assim é por causa da alimentação que a gente tem, velho. De tanto ver televisão. Quem me fez assim foi a Rede Globo. Ah, entendi. As ideias, velho. Meu Deus. Mas e aí, Dô? Mas então, cara. Aí essa musiquinha, ela é bacana, porque, né, velho? Ela casa com aquele ritmozinho do jogo do Super Mario World. Tem todas aquelas musiquinhas... animadinhas ali e tal, são, tirando o cenário da floresta, né, a floresta da ilusão, que é aquelas músicas mais cabulosinhas ali e tal, são todas aquelas músicas bem legais, assim, bem divertidas e tudo. Mas todas as músicas do Super Mario World, com exceção dessa do final aí, é a mesma música, com tons diferentes. Não. Não. É, não, né, não, velho. Não, gente, não, vocês não. Nunca repararam? Pega a não música. É a mesma música, não, senhor. Não, pode ter coisas parecidas, gente, mas não é a mesma música. A música se repete, porque são poucas, mas não é a mesma. Lá, pega a música do primeiro mundo lá, do Mario lá, sei lá o que lá, e aí pega e bota a música da água pra te ver. É a mesma música, porém... Aí bota a música do castelo. Assim, bem... Aí pega a música do castelo. São variantes, mas não são todas as músicas iguais. Do castelinho. A música de quando você pega a estrelinha. A música da floresta da ilusão, que é diferente. A música a música da Star Road. A Star Road, é. A música da mansão mal assombrada. É a mesma música, só que não. Tons diferentes. Nossa, vai discutir com o Tim Blue que não gosta de música, Edu. Você tá doido? Abandona. Abandone. Bom, Tim Blue não gosta de música. Abandone. Testem depois aí, vocês vão ver. Enfim, então é a única música do jogo aí na versão do final. Se você ouvir todas as músicas, é a única que é diferente. Caraca, velho. Não, mas tem isso, tem versões das músicas lá dos cenários que elas são iguais, porém com tons diferentes. Não são todas, é óbvio. Sim, que o castelo porque... que a gente tá falando, da música da floresta, né? Enfim. Né? Mas o resto, algumas são parecidas, são iguais, só que tocadas de maneira diferente. Pode testar aí, bota no YouTube e ouvir que vocês vão ver. Não, mas, que a música se repete no jogo, se repete, mas não é em todas as fases. Não, sim, óbvio. Sim, então, é isso aí. Acabou? É, oi. É, foi. Tá. Então, agora é a hora dele. Spider encerrando, vai lá, Spider. Então, eu ia aqui escolher uma música de um jogo que eu não posso falar, então eu não vou escolher. Uma música de um jogo que tu não pode falar. Ah, é, não, porque a gente falou recentemente, então eu não vou escolher. Caraca, mas tu não vai falar de Resident Evil também? Ah, né, né. Fala qual é o jogo, quero saber, fiquei curioso. Não, fico curioso, eu não vou falar. Você vai me xingar. É, eu não quero ser xingado, não mais, pelo menos hoje. Ia falar do Top Gear, né? Só que vai. Não, não ia. Mas, enfim. Eu vou falar aqui de um jogo, talvez o jogo mais... Não é um jogo, gente, é uma música. Velho da lista aí. Sim, mas eu tô falando da referência do jogo, né, cidadão? O jogo é mais antigo aí da lista, então, dos jogos. Eu vou falar de um jogo do NES, que a gente já falou aqui. Ah, que susto. Achei que tu ia falar de uma música de encerramento de algum jogo do Atari. Não tem, cara. Podia ser, cara. Bob's Going Home tem cena de encerramento, tem música de encerramento. Smurfs tem música de encerramento, eu acho. Caraca. O Boy Go Home também tem. De acabei novo? De falar, Edu. Porra. Ah, tá. Eu não entendi, não. Eu não entendi que era Boy Go Home o nome do jogo. Por isso que eu falei. Porque o nome do jogo é Bob's Going Home. É, Boy. Por isso. É, Bob vai pra casa. Bob vai pra casa. É. Enfim, eu vou falar aqui da música de encerramento do Bunker Hari. Eu não lembro, Bucky não. O'Hare, cara. Ah, mas deve ser massa a música, sim. Bucky O'Hare. A gente comentou dele tem pouco tempo, velho. Alguma coisa. Comentamos alguma coisa. A gente falou do jogo, mas não falou da música, não. Mas falou do jogo, não falou? Acho falou que falou do jogo. Do jogo. Falou não um é porque o nome não me é estranho. É porque o nome não me é estranho. De, é um jogo de plataforma do NES. Ah, vocês falaram dele lá no NES, então, no cast do Nintendinho 78. Isso. Ah, é verdade, é isso aí. É. Isso aí. É. Então, a música de encerramento desse jogo é foda. O Nilson não lembra, mas vocês vão ouvir aí. E é legal porque, além da música de encerramento ser massa, ela vai fazendo um retrospecto, como muitos dos jogos faziam, das fases, assim, que você passou e tudo mais. E combinando com ritmo e tudo mais. Então é bem legal, assim. Mas muito legal mesmo. O Spider, né? Qualquer um que viu o encerramento desse jogo, não. Você sabe, né? Pois é, né? É um jogo difícil, o jogo é difícil pra caramba, doido. 90% das pessoas vão tomar spoiler hoje. Então, mas veja aí. Muita gente não conhece a música, agora vai conhecer. Esse é o massa da parada. O nego vai ficar doido. Vai. Então aí, resolvi pegar um de NES aí, porque... Pra representar. Sim, pra dar uma variada, né? Exatamente, exatamente. Deilson, vai lá, Deilson. Encerra aí. Bom, a música que eu escolhi, cara, é a música tema final do Code Verônica, cara. Que é uma música orquestrada com a mulher cantando ópera. Cara, é aquela música que eu acho muito massa, cara. We'll be right back. Eu não curto esse tipo de música, mas essa música ficou massa demais, cara. Entendeu? Aí que eu digo, aí que eu falei sobre o jogo, a influência do cara jogar o jogo, gostar do jogo. Essa música aí, ó. Bem na trilha sonora. Essa música aí, ó. Ouve aí, ó. Deixa eu ouvir, porque eu não lembro, cara. Sinceramente, não me lembro. Com certeza eu vou lembrar, mas... Não lembro agora, deixa eu ver. Eu botei aí, ouve aí pra você ver. Não, essa música não é de encerramento. Não, ela é da encerramento. Só que essa daí tá encurtada. O encerramento, a música de encerramento é maior. Entendeu? Eu acho que não é a música de encerramento. É a música de encerramento. Boss final. Eu já descubro. Pera aí, só um pouquinho que eu já descubro. Só que a música... A música de encerramento é maior. Não, essa é a música da Alexia. É a música da Alexia, não é a música pera de aí, encerramento. Pera aí. Eu tô falando assim. Eu acho que não é a mesma música não, Nilson. É a mesma música, sim. Acho o link, hein. Tá, até onde eu vi, não é não, tá? Bota aí, End Credits, Complete Edition. É, Complete Version. Complete Version. É. É, essa que eu tô ouvindo. Então, agora bota em... Bota o link. Bota em... Bota em 3 minutos e 24. Ah, agora sim. Bota aí pra mim o link da porra da... Agora sim. Não é? Não é a mesma música cortada? Pois é, tipo Blue Verde Onda. Parece duas músicas, mas não é. Bota aí pra mim, porra. Eu boto. Passa o link aí pra ele, Spider. É, eles usam a mesma música na batalha final e pra encerrar o cast. Aham, tá valendo. Toma essa aí, voador. Tá super valendo, super valendo. Pois então. Foda demais a música. Essa música é legal mesmo, cara. Essa música, cara, a primeira vez que eu zerei Code Verônica, eu fiquei tipo assim, caraca, como que essa música combina com a história do jogo, com que tudo que acontece no jogo tem? É tipo como se estivesse assistindo uma peça de ópera, cara. Não, eu me imaginei. Cara, eu me imaginei. Eu já era adolescente, eu já ficava viajando já, velho. Falar, caraca, essa música é massa demais, doido. Olha só, aí, aí essa que tu forneceu pro Nilson é da boa, hein? Aí eu, não, e a música fica a mulher cantando, uhu. É, porra, muito Final Fantasy isso aí, Edu. Hein? Não, é, a musiquinha é bem Final Fantasy. Você já ouviu, Edu? Você ouviu a música? Deixa eu ouvir aqui. Bota aí pra você ver. Eu nunca nem jogou com a diferença. Joguei, mas eu não lembro. Zerou, não. Música no final. Sim, não passou da primeira zumbi. Caraca! Passei sim, ô seu penoso. Penoso é boa. Ai, ai, ai. Então, já falamos de todas as nossas musiquinhas deliciosas aí. Vamos agora para as despedidas e considerações finais. Eduardo! Cara... não tem como negar que um dos fatores determinantes para uma boa jogatina é a trilha sonora do jogo, né, cara? Um jogo Sim. com uma trilha sonora bem colocada, bem planejada, ela, mesmo que o jogo não seja aquela coisa toda boa de se jogar, você acaba jogando um pouquinho para curtir o som do jogo. Então é parte fundamental. Foi ótimo rememorar aí essas, né, músicas fodas aí que marcaram a gente tanto. E, né, velho, vamos em breve aí, quem sabe, se a galera der bop aí, der bastante download, quem sabe uma parte 2, né? Olha só, Edu dizendo que a gente é movido por números. Ah, caraca! Olha, não! Caraca, Edu, isso aí, Edu, vou repetir aquele ditado que a gente criou aqui há pouquíssimo tempo, vou repetir. Nós não somos profissionais, por isso a gente grava o que a gente gosta, não o que a gente precisa. Ai... Né, cara? A gente precisa, caraca, gravar um 2. Coitado, Edu falou na inocência, levou um rabo. É. Com isso eu me despeço aqui, né, Edu Filhote decolando de novo. Caraca, velho! Que pariu, cara. Meu Deus. Nilson! Rapaz, as músicas dos jogos, cara. Talvez. Ah, eu vou ter que fazer essa animação, cara. Eu vou ter que fazer isso. Ah, bicho zoeira do Edu. Talvez depois da jogabilidade, é o segundo fator maior nos jogos, eu acho que é a música, né, cara? A música Ela nos toca muito, cara. Não conseguiu nem falar, velho, na moral. Caraca, você se contém. Mutante, hein, porra. É porque fica na mente, cara. Não tem como, não. Miserável. O Blue já tá visualizando o meme que ele vai fazer. E eu também, né? E eu também. Aí é isso que é o pior. Bom, mas a música faz parte de várias da nossa vida, cara. Sem... Eu mesmo sem a música, eu acho que seria chata, cara, que eu gosto de música. Eu gosto muito de música. Sendo de videogame, sendo música real, nós estamos aí. Certo, Spider! Bom, eu acho que demorou muito pra gente fazer esse tema aí. Ele já tá na lista lá faz algum tempo, né? E, enfim, a conjunção estrelar aí deu certo. A gente demorou bastante, mas acho que vai ficar bacana. E dá pra fazer fácil aí. Parte 2, 3, 4, 5, 18, 22, mais ou menos. Enfim, espero que a galera goste das músicas aí e entendam que a gente quis escolher muito mais músicas, mas o Spider, tempo fazer mais cast desse tema vai ser fácil. Agora, difícil vai ser fazer o Edu não falar de Final Fantasy VI. Mas você acha que foi só o Edu que se conteve aí, cara? Eu também me contive aqui, meu. Você tá o quê? Porra. Tá pensando o quê? Um dos melhores RPGs de todos os tempos e não pode ser mencionado, cara. Não pode ser mencionado pela décima vez, pô. Enfim, é isso aí. Valeu, certo. Até mais. Certo, Spider, obrigado. Bom, pessoal, estamos terminando aqui, né? E ficou aí esse cast muito legal que a gente gravou hoje. Obviamente a gente não pode encerrar o cast sem uma música de encerramento, então nós em conjunto decidimos que nós vamos falar de qual música de encerramento. Então a música que nós escolhemos para encerrar o cast foi aqui, a música de final do Ryu, lá do Street Fighter 2, né? Fiquem aí então agora com a música final e eu gostaria, antes de nós passarmos aí para as próximas atrações do cast, perguntar para o Spider. Spider! Nossa, me cuspi aqui, porra. Será, Spider? Será que vamos ser musiquinhas de off-topic? Eu vou te dar uma música pra simplificar esse momento agora, que é a seguinte: Marcha Fúnebre. É isso. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Off-topic. Ô Edu, não cantaram loiro? Porra. Pois é, cara, eu fiquei envergonhado. Ele queria que todo mundo... Tá ligado? Um, dois, três, vai todo mundo, só vai o Edu, tá ligado? Pois é, vocês iam fazer isso comigo, aí eu não fui. É porque ele queria cantar aquela música da Athena até... Nanã! Mas que diacho é isso? Nunca ouviu não a música da Athena, não? Já tem o Neilson cantando, eu vou botar no cast. Pelo menos um, né? Dois, né? O Edu também cantou, lembra? Ah, é verdade, a gravação. Mas o Marcos tá ligado com a música que eu tô falando, é da Athena lá, é massa a música, cara. Sim, 96 lá. É. Foda pra caralho. Então tá, vamos começar. Uma vírgula aqui off, que vocês assistiram Castlevania lá no Netflix? Sim. Ainda não. Ô, você não sabe o que tá perdendo, Spider, caraca. Isso que é o quê? Tá muito massa, cara. Aí não, Spy. Desliga esse cast e vai lá. Parece hoje, cara. Eu cheguei 8 horas do trabalho. Gente, foda, foda, né? Foda demais, cara. Massa demais, bicho. O que tu achou do foda, né? Achei razoável. Ah, não. Desliga o Edu. Puta razoável. Que pariu, cara. Caraca, bicho. Razoável. Achei razoável. Razoável é esses RPG que você joga, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu acho que o roteiro se perdeu um pouco no meio, cara, do história, tentando contar a história. A história do Castlevania 3, cara. A história do Castlevania 3, Edu. Do NES. Sim, cara. Só que, tipo assim, ele se perdeu um pouco na coisa, assim. Algumas não, coisas foram, tipo assim, ah... Se ser igualzinho ao jogo, não tem graça. Do nada, saca? Se ser igualzinho ao jogo, não tem graça. Tem que ter algumas nuances, cara. Não adianta. Justamente. O personagem tem que ter motivação, tem que ter personalidade. Essas coisas se perderam um pouco no coisa. As coisas começaram a acontecer e eu falei assim, ah, temos que pegar o Drácula. Ah, então vamos. Na verdade... Saca? Vocês podem parar de falar, porque eu não assisti ainda, né? Não, a gente não falou então, nada ainda. Na verdade... Não jogou Castlevania 3? Joguei, mas eu quero... Não, quero vou saber se a adaptação é a mesma ou não. Quero saber. Tá, gente, vamos voltar, gente. Vamos voltar. Vai. Então vai, Nelson, continua. O encerramento aí, eu, pela minha pesquisa, seria do cenário B de Resident Evil 2. Caraca, que é quando toca aquele rock pauleirão ali, o bicho pegando ali naquele final, aquela musiquinha ali, mó rock and roll. Caraca, tu foda. Caraca, Edu, se eu tivesse do meu lado, te dá um beijo, cara, na moral, velho. Pariu, já é a segunda, já é a primeira, pegou desprevenida, agora quer dar um beijo. Oi, Edu. Pariu. Oi. Edu. Vai ter que escolher outro. Essa música foi pro cast, cara. Porra. Ah, ela foi pro cast? Caralho, cara. Tchau, música de encerramento, caralho. Poxa. Caralho. Triste, né? Isso é triste. Você tem que usar um pouquinho mais a cabeça, né, cacete? Chegou. Eu achei que você não tinha colocado ela, cara. O Ronaldo até amoleceu agora. É, cara. Porra, outra música aqui que eu tinha separado já foi falar do jogo, velho. Caralho. Deixa eu lembrar de outro rapidinho aqui. Tim Blue cortou na tora. Miserável. Nato cortou. Porra, olha, gente, velho. Mas porra, a gente tá no cast 80 e poucos. E o cast 80 foi Resident Evil. Qual é a música que vocês acham que encerra o cast? Fala pra mim. Uai, aquela outra melancólica. Se o cara me dissesse, ah, a música de abertura do Resident Evil 2. Não, realmente. Aquela melancólica do realmente aquela música. Aquela música lá do solo de guitarra e bateria tocando no Resident 2 é massa demais. Sim, aí agora o Edu vai falar, ah, a música de encerramento do Resident Evil 1, porra, qual é a música que tu acha que encerrou o Resident Evil 1? Filho da mãe. Tá até agora procurando. Triste, é que a música de final é realmente difícil de achar, cara. É difícil, ah, não, cara. É não, gente. Pô, sacanagem não. Comigo, cara. É difícil porque, assim, é a última música do jogo. Você normalmente lembra da abertura, das primeira fase e de algumas outras no meio que são boas. Vai, não lembra da abertura porque tu pula todas as aberturas, tu falou? Vai a música. Da onde? Ô, Edu, vai a música. Falou num cast que eu não quer jogar. Isso. Eu oi? Não falei isso. Sim. Olha que eu recupero o áudio, hein. Pode recuperar, eu nunca pulo abertura, olha. Tá louco? Olha. Só se for assim, já vi uma vez, eu não quero ver de novo, daí eu pulo. Foi o que tu disse lá no cast The King of Fighters 97. Sim, lá porque daí eu já tinha visto uma vez. Lembra, Nilson? Tu viu esse, né? Uh-huh. Lá tinha. Sim, porque King daí eu of já Fighters tinha 97 é o jogo favorito dele e ele não sabia qual era a música. Não é jogo favorito, é o King favorito. E eu não sabia dizer a música porque realmente eu vi uma abertura uma vez e depois eu nunca mais vi. Pois então. Pois é, mas daí a música não era boa. Como que a música não é boa, cara? Tu tá eu não gostava, cara. Achava bem mesmo, mais ou menos. Tá de sacanagem. Tá gravando o backup aí, pai. Desliga, me desliga. Me manda embora. Heresia. Ah, tá, beleza. Achei uma música, lembrei aqui. Aí, beleza. Vai, cara. Pô. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.